Se a tua presença não for comigo, não me deixes caminhar. Prefiro parar no caminho do que seguir sem te escutar. És tudo que eu preciso, mais que promessas ou direção. Se tu não fores à minha frente, nada faz sentido então. Mostra-me a tua glória. Deixa-me ver quem tu és. Mas que milagres ou vitórias eu quero te conhecer. Mostra-me a tua glória. Descansa teu nome em mim. Se a tua presença vai comigo, eu chego até o... Falas comigo face a face, como um amigo fala ao seu irmão. No íntimo da tua presença, meu medo aprende a descansar. Se tu estiveres comigo, o deserto vira jardim. A rocha vira fonte e o impossível tem fim. Mostra-me a tua glória. Deixa-me ver quem tu és. Mas que milagres ou vitórias eu quero te conhecer. Mostra-me a tua glória. Descansa teu nome em mim. Se a tua presença vai comigo, eu chego.